Você é um vencedor. A necessidade de me sentir importante. Eu tenho a vaidade de querer ser sempre o melhor. Mas quando eu olho pra dentro de mim, vejo as limitações. E sempre aparece alguém pra dizer: está chegando o seu fim. Mesmo se no coração se sentir desprezado, há sempre alguém querendo que você se sinta menor. Mas olhe pra cima e pra frente, então reconheça o seu valor. Pois ele morreu e reviveu pra fazer de você.